Eu queria parabenizar a União de Freguesias de São Pai de Gramado, Senhora Oliveira do Hospital, por mais uma festa que correu muito bem, mas ao mesmo tempo relembrar que a zona histórica só continua mais velha. Queremos a zona histórica mais histórica, mas mais adaptada ao século XXI, que já vai nos seus anos 20.